Olá, a nossa conversa de hoje é, assim, quase um áudio-guia. É para quem está agora mesmo na Sicília, talvez em Catânia, parado numa rua espetacular, a Via de Crociferi, e se perguntando: afinal, quem eram os Crociferi? Exatamente. A ideia é essa. Pense nisso como um mapa falado. Os Crociferi, que significa portadores da cruz, era o apelido dos religiosos camilianos. A Ordem de São Camilo de Leles. Isso. E o mais fascinante é que a beleza dessa rua em Catânia e a imponência de uma igreja em Palermo têm a mesma origem. Que seria? Uma missão de cuidar dos doentes. Toda essa arte barroca que se vê por lá foi, no fundo, financiada pela gratidão. Ok, então vamos começar por aí mesmo, em Catânia. A Via de Crociferi é, nossa, é linda demais, né? É um corredor barroco a céu aberto. E quase tudo reconstruído depois daquele terremoto terrível de 1693. O que me deixa impressionada é a concentração. São 400 metros de rua com quatro igrejas monumentais. Quatro, incluindo a de San Benedetto, San Giuliano e, claro, A de San Camillo de Leles, a nossa peça-chave. É uma densidade maluca, até para a Itália. Havia tipo uma competição entre as ordens. sem dúvida, havia um certo marketing religioso na época, sabe? Cada ordem queria mostrar sua importância, sua influência, e a arquitetura era a principal ferramenta para isso. Certo. Então, o nome da rua vem dessa igreja, a de San Camillo? Mas para a gente entender de verdade quem eram essas pessoas, não basta ficar só em Catânia, imagino. Não mesmo. Agora a gente viaja no tempo e no espaço. Vamos para Palermo. Para a igreja de Santa Ninfa de Crociferi. Exato. A construção dela começou bem antes, em 1601. E olha que legal, o próprio fundador da ordem, Camilo de Leles, estava lá para a cerimônia da pedra fundamental. Nossa! E aqui está o pulo do gato. Na fachada, se você olhar bem, vai ver relevos em estuque que mostram exatamente a missão deles. São Camilo cuidando dos doentes. Isso. A arte ali não é só decoração, é uma declaração de propósito. E por dentro, como ela é? Por dentro é um espetáculo. Mostra bem a transição de estilos. Sai do maneirismo, que é mais elegante, e mergulha no barroco pleno. Que é puro drama, movimento. Exato. É projetada para impressionar. Tem uma nave única, bem ampla, sem colunas no meio, para todo mundo poder ver o altar sem obstrução. Falando em impressionar, eu li sobre um detalhe nessa igreja que é simplesmente genial. A cúpula. Ou melhor, a falta dela. É verdade isso? Ah, essa é a minha parte favorita da história. Sim, por dificuldades financeiras, a construção parou e eles nunca fizeram a cúpula de verdade. E aí? O que eles fizeram? A solução veio anos depois. Chamaram um artista, Gaetano Riolo, que pintou uma cúpula falsa no teto que é plano. Não acredito, uma pintura 3D no teto, porque o dinheiro acabou. Exatamente. É uma técnica chamada trompe-l'œil, uma ilusão de ótica perfeita. É a solução barroca para um corte no orçamento. Isso é sensacional, é o tipo de improviso que conta uma história por si só. Totalmente. Prova de que até a arte sacra tinha seus perrengues financeiros. E, além disso, a igreja guarda túmulos de figuras importantes, como o arquiteto Paolo Amato. O que mostra como o lugar se tornou um centro vital para a vida de Palermo. Então, para amarrar tudo, o que a gente está vendo tanto na igreja de Palermo quanto na rua de Catânia é a arquitetura contando a história de uma missão de caridade. Precisamente. Se a gente conecta os pontos, os Crociferi ganharam um respeito imenso por cuidarem dos doentes e moribundos. Algo que poucas ordens faziam com tanta dedicação. Exato. E as famílias nobres, em troca de cuidados ou por admiração, faziam doações gigantescas. Esse dinheiro todo se transformou nessas estruturas. A Via dei Crociferi não é só um nome bonito. É um monumento de pedra à compaixão. Isso. É impressionante. Quem diria que uma placa de rua em Catânia escondia uma história que atravessa Sicília, falando de fé, de arte e de como a gratidão pode literalmente construir cidades? E isso deixa uma reflexão final para quem está aí caminhando por esses lugares. Vale a pena pensar em como a arquitetura funciona como uma cápsula do tempo, sabe? Ela não preserva só a beleza. Não. Ela preserva os valores de uma época. O compromisso dos crucifere com o cuidado ao próximo está gravado ali, em pedra e estuque. Um legado visível, palpável, para que a gente possa ver e refletir séculos depois.